Tu saches que c'est la vie quand tu te mets. Olha quem tá de volta. Benny! Eu vejo um olho grande, cheio de maldade. Ele quer ficar com tudo até sua metade. E se você quer e tem capacidade, vem aqui e tente pegar a minha parte. Eu vejo um olho grande, cheio de maldade. Brinca com magia negra, não sabe a verdade. Tá cheio de corrente e sai pela cidade. Lá na frente tu vai ter o peso de verdade. Último trago, último beat, última linha, último tiro. Uns vão pra luz, uns vão pro sombrio. Não há revolta, só vazio. Estrela brilha, o último brilho. Último olhar, último assobio. Última volta, último arrepio. Último estalo, último grito. Será que agora chegou minha hora? Mas se for, eu já aceito o desafio. A minha parte eu fiz, trabalhei, ajudei, ajudaria. Sofri sobrevivente ao sobrinho. Mas vendo o divã é tão quente, no frio é tão quente. O gatilho fica quente, o trilho abre o portal, então se liga, eu tô nativa, nativa, então se esquiva, meu filho. Traz o jogo que eu viro. Eu tramo planos, mas não conspiro. Eu tenho poucos manos e esses manos são os manos que eu confio. Porque sei que a minha parte eu já fiz, nego. Eu fiz mais pelos outros que pra mim, nego. Não vem tirar vantagem disso tudo, nego, nego. Vi porque quis e o pato mostra o dedo. Sem arrependimento, esse é o caminho da agora. Foco, não existe escapatória. Não coloque terror nos moleque lá fora o mundo gira toda hora. Eu deixo um salve para o meu clã. Catetizua a área campeã. Tavares Baixo é o talismã. Catetizua a área anciã. Eu vejo um olho grande, cheio de maldade. Ele quer ficar com tudo até sua metade. E se você quer e tem capacidade, vem aqui e tente pegar a minha parte. Eu vejo um olho grande, cheio de maldade. Brinca com magia negra, não sabe a verdade. Tá cheio de corrente e sai pela cidade. Lá na frente tu vai ter o peso de verdade. A minha parte eu fiz, veja a cicatriz. Eu tô na batalha, seus imbecis. Não sabe de onde eu venho, quando eu me for já saberão de onde eu vim. Alô KTT, a minha parte eu fiz. No mapa faz um X, é o catetizo. Escreve aí com giz, última levada. Última parada é na raiz. Com sangue na navalha, sem sucesso sim. Com suor na testa eu fico e fui sozinho. Eu não vivo sozinho, agora estou sozinho. A minha parte eu fiz, sobrevivente ao sobrinho. Trap desde mili mili. 808 bateu no sublime. No ano 2000, trabalhando como time. Lutando como se estivesse num ringue. Discriminado eu fui conquistando. Eu sei que tu não quer, mas eu tô chegando. Os vídeos dropando, eu chego rimando. Fazendo os beats e tu aí pelando. Usando de escada, o rap não é uma merda. Merda são esses caras rachadas pela. A verdade é uma só e a verdade não amarela. Deixa o tempo contar essa história. Ele dá corda e tu se enforca. 2014 é o tempo da glória. Caminho perfeito, habilidade notória. Me chame de papo da história. O tempo é rei, mas eu quero a vitória. Eu batalhei, estou batalhando. Eu estou vivo formando a trajetória. Eu vejo um olho grande, cheio de maldade. Ele quer ficar com tudo até sua metade. E se você quer e tem capacidade, vem aqui e tente pegar a minha parte. Eu vejo um olho grande, cheio de maldade. Brinca com magia negra, não sabe a verdade. Tá cheio de corrente e sai pela cidade. Lá na frente tu vai ter o peso de verdade. Eu vejo um olho grande, cheio de maldade. Ele quer ficar com tudo até sua metade. E se você quer e tem capacidade, vem aqui e tente pegar a minha parte. Eu vejo um olho grande, cheio de maldade. Brinca com magia negra, não sabe a verdade. Tá cheio de corrente e sai pela cidade. Lá na frente tu vai ver o peso de verdade. Eu tenho pena de vocês!